Boa tarde. Eu sou Conceição e estamos aqui no CIS, na Rádio Aconchego. Nesse momento, apresentando o programa Sistema. Ângela está aqui comigo, não é, Ângela? Então, a gente pode falar mais alguma coisa. Posso falar mais alguma coisa. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Aconchego. É um prazer estarmos aqui reunidos. Inclusive, assim, esse momento é um momento que pede muito reunião. O nome da Rádio Aconchego está muito, está dizendo muito da importância de um aconchego nesse momento. Então, se aconchegue, junte-se a nós. E nesta tarde, nós temos várias manchetes para vocês, não é isso, Conceição? É, sim. E para continuar, vamos aqui, vocês vão ouvir nesse momento o poema de Cecília Meireles. No planeta um jardim, no jardim um canteiro. No canteiro uma violeta e na violeta o dia inteiro. Entre o mistério do sem fim e a asa de uma borboleta. E aí nós vamos continuar o programa dando mais notícias da rádio aconchego.milharal.org. Temos alguns pontos de contato que o ouvinte pode continuar assim nos ouvindo e tirando até alguma dúvida, não é, da programação que nós apresentamos. O telefone e o zap. É o código 81-9972-15409. E, Ângela, vamos continuar aí nas manchetes. Vamos. Nós temos 6 manchetes para o dia de hoje. Lembrando a vocês que essas manchetes expressam o nosso programa. O programa Sistema, informando o que você nem imagina, faz parte de uma atividade que tem sido construída por diversos usuários e usuárias aqui do CIS. Então, vamos lá. Primeira manchete. 1 milhão de pessoas saem às ruas do Recife para protestar. O governador Paulo Câmara foge e o povo assume o poder. A transformação das estações de BRT da Caxangá em aquários gigantes compromete o acesso ao CIS. Prefeitura torna obrigatório placas em bicicletas. Temer renuncia. O cometa Halley aterriza na cidade. Eu vou. Bem, agora nós passaremos para Nath e Conceição, que vão falar um pouco sobre a notícia. Sobre uma das manchetes. Então, a manchete que nós temos aqui é: a prefeitura torna obrigatório placas em bicicletas. Então, a partir do dia 1 de junho, a prefeitura da cidade do Recife torna obrigatório o uso de placas nas bicicletas circulantes na região metropolitana do Recife. Então, vai ser distribuído uns panfletos orientando os ciclistas que, a partir desse momento, devem circular com as bicicletas, com a placa. Mais orientações na próxima edição do programa. As transformações das estações de BRT da Caxangá em aquários gigantes comprometem o acesso ao CIS. Com a seca do rio Capibaribe, a Prefeitura do Recife resolveu transferir as principais espécies de peixes do rio para aquários gigantes. Porém, com o capital limitado, a única solução encontrada pela Prefeitura foi adaptar as estações de BRT da Caxangá em aquários, a fim de garantir a preservação das espécies. Contudo, a decisão dificulta o acesso de vários usuários ao SIS, o que compromete não só a frequência das pessoas, como a própria realização das práticas integrativas. Vamos seguir com o programa agora. Apresentando neste momento a próxima manchete por Ângela Nascimento e Luane. 1 milhão de pessoas saem às ruas do Recife para protestar. Passeata na Praça do Derby, na tarde desta quarta-feira, do dia 31/5, mobilizou 1 milhão de pessoas. O movimento foi realizado por uma ampla articulação de movimentos sociais e sindicatos. O motivo da passeata foi uma reação aos escândalos do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, que nos últimos 12 anos desviou 800 bilhões de dólares dos recursos públicos. Com isso, a população reagiu com grande indignação diante desse contexto, o governador do estado está reunido com a sua equipe em uma reunião de emergência. Governador foge e o povo assume o poder. Na madrugada desta quinta-feira, o governador de Pernambuco, após 16 horas de reunião com sua equipe, fugiu para Fernando de Noronha. O governador foi alvo de intensos protestos há mais de uma semana, que culminou na passeata de 1 milhão de pessoas. Diante do caos instalado, a população organizada aprovou de imediato a instauração de um governo popular provisório. Trata-se de uma comissão provisória escolhida pelos diversos segmentos presentes na passeata de 1 milhão. Esta comissão está reunida desenhando o planejamento de um novo modelo de gestão da política em Pernambuco. Traremos mais informações no decorrer da programação. A próxima manchete será apresentada por Leônia e Mago. Boa tarde. Estamos aqui na Rádio Aconchego com a notícia bomba. Temer renuncia. O Palácio do Planalto anunciou hoje, 1º de abril, às 0 hora, uma notícia bombástica que vai mexer com a população brasileira. O presidente Michel Temer não suportou a pressão popular e resolveu renunciar. A favela desceu o morro e os líderes mais radicais acuaram o Planalto e decidiram eleger um novo representante. O incrível Hulk foi o... O incrível Hulk foi o mais solicitado. O incrível Hulk foi o mais solicitado por ter uma força invencível ao qual o Temer não estava tendo para resolver o problema da Petrobras e baixar a inflação. Só o incrível Hulk, com a sua força, junto com a sua cor verde enfurecida, poderá resolver os problemas atuais e colocar abaixo o Congresso e o Senado. E agora uma musiquinha para a gente animar essa torcida. Então, eu sou a Marlene, vou cantar a musiquinha, né? Que o incrível Hulk tem a força, mas nós temos a força. Eu tenho a força, sou invencível. Somos amigos e juntos venceremos a semente do mal. Xalalalalalalalalala. Xalalalalalalalalala. Amém. O cometa Halley aterriza na cidade. Na noite do domingo, dia 20 de maio, passou pela cidade de Recife um raio luminoso. Todos ficaram apavorados. Seria um disco voador? Os comandantes da CIA? O cometa Halley? As vozes gritavam que os gados iriam todos morrer. Viam galinhas mortas voando do alto. As pessoas embaixo famintas corriam aos montes para saciar a fome da carne fresca. O cometa passou tão veloz, levando tudo pela frente. Deixou apenas farrapos humanos e fumaça preta deixados pelos animais que já caíam assados. Meu Deus. A greve foi tão demorada que deixou as pessoas passando fome e sem ter o que comer. Lembra o povo da Venezuela que foi obrigado a deixar o seu lugar de origem para esmolar pelas ruas do Brasil. Os casos se repetem. Aqui foi muito mais penoso. Muita pena voando enfumaçada. Nós queremos agradecer a audiência de todos da Rádio Aconchego e a paciência. E na próxima edição temos muito mais. Queremos agradecer essa tarde e nos solidarizar com o movimento de trabalhadores e trabalhadoras que vem enfrentando duras opressões nesse país. E sugerimos que todos nós nos encontremos com vizinhos, nas ruas, nas praças, para que a gente possa discutir, debater sobre essa nossa realidade, mas também ao som de uma boa música. E para finalizar o programa, deixaremos vocês ao som de uma música muito bela. Muito obrigada. Não sei por que aqui voltei.